C'est bizarre. Ela é obtida através do banco. Encantou o meu colorido das casas. Antes de Cristo, o rei Persa Dario I conquistou. É isso que eu queria contar pra senhora. E dois menos dez. Para equilíbrio dos momentos. Creio que não, ela é muito sensata. Professora atribui à colonização portuguesa todos os males do Brasil.